Silêncio, bruto, uma palavra. À parte, para bruto. Não lhe deis permissão de ir à tribuna, durante os funerais. Fazeis ideia de como o povo poderá deixar-se mover por seu discurso. Bruto, perdão, Cássio. Mas eu, primeiro, falarei de público, para as razões expor do passamento do nosso César. Quanto Marco Antônio disser depois, explicarei, é feito com nossa permissão e inteiro acordo. E mais, que permitimos tenha César todas as honras fúnebres e os ritos que a lei faculta aos mortos, tiraremos de tudo mais vantagem do que dano. Cássio, quem sabe o que daí resultar pode? Nada disso me agrada. Bruto, Marco Antônio, aqui tendes o corpo. No discurso fúnebre não deves lançar nenhuma censura sobre nós. Dizei de César todo o bem que quiserdes, explicando que permissão vos demos para tanto. A não ser isso, ficareis excluído das cerimônias fúnebres. E ainda, será vossa oração dita da mesma tribuna em que eu falar, quando concluído eu tiver discurso. Antônio, mais do que isso não desejo. Está bem. Bruto, prepara, então, o corpo e vem conosco. Saem todos, com exceção de Antônio. Antônio, o pedaço de terra a verter sangue, perdoa o revelar-me humilde e brando com estes carniceiros. És a ruína do mais nobre homem que jamais vivera na corrente do tempo. Pai, ainda a mão que fez correr tão precioso sangue. Faço uma profecia em face destas feridas que, de bocas mudas, abrem os lábios de rubi para pedir. Minha língua voz e fala. Sobre os homens pesará maldição, lutas internas e uma guerra civil das mais terríveis. Todas as partes encherão da Itália o sangue e a destruição de tal maneira ficarão familiares, que somente é a se sorrir as mães perante a vista dos filhos massacrados pela guerra. Asfixiada a piedade vai tornar-se pelo hábito do crime, e o grande espírito de César, sequioso de vingança, com até ao lado, rubra ainda do inferno, em tom de mando gritará por todos estes confins. Nenhum quartel. Enquanto desprendes cães da guerra. Este ato horrível emprestará a terra de cadáveres que reclamam com digna sepultura. Entra um criado. Servis a Otávio César, não é isso? Criado, perfeitamente, Marco Antônio. Antônio, César lhe havia escrito que viesse a Roma. Criado, recebeu sua carta e está em caminho, havendo-me ordenado que oralmente vos relatasse, percebendo o cadáver. Ó César! Antônio, tens glorioso coração. Fica à parte e chora a flux. É contagiosa a dor. Persego. Agora, pois vendo-te nos olhos essas contas da tristeza, os meus sinto umedecidos. Teu amo, então, virá. Criado, ainda esta noite dormiu a 7 léguas, só, de Roma. Antônio, então monta depressa e vai contar-lhe quanto aqui se passou. Uma lugente Roma é esta, uma Roma perigosa, uma Roma que a Otávio não faculta nenhuma segurança. Vai depressa. Relata-lhe o que viste. Não. Espera. Só irás depois que o corpo eu tiver posto na praça do mercado e haja sondado com minha oração fúnebre a maneira porque o povo interpreta as consequências da ação desses sujeitos sanguinários. Conforme o resultado, almoço Otávio contarás em que pé estão as coisas. Dai, minha mão. Saem com o corpo de César. Cena 2. O mesmo. O fórum. Entram Bruto e Cássio, seguidos de grande número de cidadãos. Cidadãos, dai-nos explicações. Bruto, então, amigos, vinde comigo e me prestai ouvidos. Caio Cássio, tomai por outra rua. Dividamos o povo. Deixai aqui tão só os que ouvir me queiram. Os que quiserem ir com Cássio, sigam-no. Serão ditos em público os motivos de havermos morto César. Primeiro cidadão, eu não saio. Quero ouvir Bruto. Segundo cidadão, eu, Cássio. Desse modo, confrontar poderemos os motivos de ambos, depois de ter ouvido a parte. Sai Cássio com alguns cidadãos. Bruto sobe à tribuna. Bruto, sede pacientes até o fim. Romanos, com cidadãos amigos. Ouvi a exposição da minha causa e fazei silêncio, para que possais ouvir. Crede em minha honra e respeitai minha honra, para que possais acreditar nela. Julgai-me segundo vossa sabedoria e ficai com os sentidos despertos, para que possais julgar melhor. Se houver alguém nesta reunião, algum amigo afetuoso de César, diga-lhe que o amor que Bruto dedicava a César não era menor do que o dele. E se esse amigo, então, perguntar por que motivo Bruto se levantou contra César, eis minha resposta. Não foi por amar menos a César, mas por amar mais a Roma. Que terias preferido? Que César continuasse com vida e vos todos morresseis como escravos, ou que ele morresse, para que todos vivesseis como homens livres? Por me haver amado César, prantei-o. Por ter sido ele feliz, alegro-me. Por ter sido valente, honro-o. Mas por ter sido ambicioso, matei-o logo. Lágrimas para sua amizade, alegria para sua fortuna, honra para o seu valor e morte para sua ambição. Haverá aqui, neste momento, alguém tão vil que deseje ser escravo? Se houver alguém nessas condições, que fale, porque o ofendi. Haverá alguém tão grosseiro para não querer ser romano? Se houver, que fale, porque o ofendi. Haverá alguém tão desprezível, que não ame sua pátria? Se houver, que fale, porque o ofendi. Faço uma pausa, para que me respondam. Cidadãos, ninguém, Bruto, ninguém. Bruto, nesse caso, não ofendi ninguém. Não fiz a César senão o que farias a Bruto. O inquérito sobre sua morte se acha depositado no Capitólio. Sua glória não foi depreciada, com referência aos seus merecimentos, não tendo sido, também, exagerados os crimes pelos quais veio a sucumbir. Entram Antônio e outros, com o corpo de César. Aí vem o seu corpo, chorado por Marco Antônio, que, muito embora não houvesse tomado parte em sua morte, será beneficiado por ela, pois passará a ocupar um cargo na República. Quem de vós, também, não ocupará um cargo? Despeço-me com isto. Assim como matei o meu melhor amigo por amor de Roma, assim também conservarei o mesmo punhal para mim próprio, quando minha pátria necessitar que eu morra. Cidadãos, viva Bruto! Viva! Viva! Primeiro cidadão, levai-o para casa triunfalmente. Segundo cidadão, uma estátua erija, mas e ponhamo-la ao lado das dos seus antepassados. Terceiro cidadão, que César ele seja. Quarto cidadão, as boas partes de César hão de em Bruto ser coroadas. Primeiro cidadão, por entre aclamações e grande júbilo levá-lo-emos a casa. Bruto, com cidadãos, segundo cidadão, silêncio. Ficais quietos, que Bruto vai falar. Primeiro cidadão, olá. Silêncio. Bruto, caros concidadãos, é meu desejo voltar só para casa. Porém peço-vos que por amor de mim fiqueis com Antônio. Prestai honras ao corpo, aqui, de César, e ao discurso em que Antônio há de suas glórias enaltecer, o que lhe permitimos. Encarecidamente a todos peço que, a não ser eu, ninguém daqui se arrede até que Marco Antônio haja falado. Sai. Primeiro cidadão, ficai todos. Ouçamos Marco Antônio. Terceiro cidadão, subi à tribuna. Vamos escutá-lo. Nobre Antônio, subi. Antônio, muito obrigado vos fico, por amor, tão só, de Bruto. Sobe à tribuna. Quarto cidadão, que disse ele de Bruto? Terceiro cidadão, que obrigado ficava a todos nós por amor dele. Quarto cidadão, será bom que ele aqui não diga nada contra o nome de Bruto. Primeiro cidadão, que tirano foi esse César? Terceiro cidadão, justo. para Roma, foi grande benção ficar livre dele. Segundo cidadão, ficai quietos. Ouçamos Marco Antônio. Antônio, generosos romanos, cidadãos, psiu. Ouçamo-lo. Antônio, concidadãos, romanos, bons amigos, concedei-me atenção. Vim para o enterro fazer de César, não para elogiá-lo. Aos homens sobrevive o mal que fazem, mas o bem quase sempre com seus ossos fica enterrado. Seja assim com César. O nobre Bruto vos contou que César era ambicioso. Se ele o foi, realmente, grave falta era a sua, tendo a César gravemente espiado. Aqui me encontro por permissão de Bruto e dos restantes. Bruto é homem honrado, como os outros. Todos, homens honrados, aqui me acho para falar nos funerais de César. César foi meu amigo, fiel e justo. Mas Bruto disse que ele era ambicioso, e Bruto é muito honrado. César trouxe numerosos cativos para Roma, cujos resgates o tesouro encheram. Nisso se mostrou César ambicioso. Para os gritos dos pobres tinha lágrimas. A ambição deve ser de algo mais duro. Mas Bruto disse que ele era ambicioso, e Bruto é muito honrado. Vos ouvistes nas Lupercais. Três vezes recusou-se a aceitar a coroa que eu lhe dava. Ambição será isso? No entretanto, Bruto disse que ele era ambicioso, sendo certo que Bruto é muito honrado. Contestar não pretendo, nobre Bruto. Só vim dizer-vos o que sei, realmente. Todos antes o amáveis, não sem causa. Que é então que vos impede de chorá-lo? O julgamento. Foste para o meio dos brutos animais, tendo os humanos o uso perdido da razão. Perdoai-me, mas tenho coração, neste momento, no ataúde de César. É preciso calar até que ao peito ele me volte. Primeiro cidadão, penso que em sua fala há muito senso. Segundo cidadão, se bem considerar, diz, procederam muito mal contra César. Terceiro cidadão, sim, amigos, temo que em seu lugar venha outro pior. Quarto cidadão, prestastes atenção no que ele disse. Recusou a coroa. Logo, é certo não ter sido ambicioso. Primeiro cidadão, isso provado, muita gente terá de pagar caro. Segundo cidadão, pobre alma. Tinha os olhos como fogo, a força de chorar. Terceiro cidadão, em toda Roma não há ninguém mais nobre do que Antônio. Quarto cidadão, atenção. Ele vai falar de novo. Antônio, até ontem a palavra do alto César podia resistir ao mundo inteiro. Hoje, ei-lo aí, sem que ante o seu cadáver se curve mais humilde. Ó cidadãos! Se eu disposto estivesse a rebelar-vos o coração e a mente, espicaçando-os para a revolta, ofenderia Bruto, ofenderia Cássio, que são homens honrados, como vos bem o sabeis. Não pretendo ofendi-los, antes quero ofender o defunto, a mim e a vós, do que ofender pessoas tão honradas. Vede este pergaminho, traz o selo de César. Encontrei-o no seu quarto, é o testamento dele. Caso o povo sua leitura ouvisse, desculpai-me, mas não pretendo lê-lo, correriam todos a depor beijos nas feridas do morto César e a tingir os lenços em seu sagrado sangue. Mas, viriam mendigar-lhe um cabelo, por lembrança, que, ao morrerem, seria em testamento transmitido aos herdeiros sucessivos, como rico legado. Quarto cidadão, desejamos ouvir o testamento. Lede, ó, Antônio. Cidadãos, o testamento. Lede o testamento de César. Antônio, acalmai vós, bons amigos. Não posso lê-lo. Não convém ficardes sabendo quanto César vos amava. Não sois de pedra, nem de pau, mas homens. E, como tal, se ouvisseis a leitura do testamento dele, poderíeis inflamados ficar furiosos. Conveniente não é ficardes todos sabendo que os herdeiros sois de César, pois se o soubesseis, que não se daria. Quarto cidadão, o testamento. Lede o testamento de César, Marco Antônio. Lede-o logo. Antônio, não podeis acalmar-vos um momento? Fui indiscreto ao vos falar sobre isso. Temo ofender quantos honrados homens apunhalaram César. Temo muito. Quarto cidadão, homens honrados, nada. São traidores. Cidadãos, são vilões e assassinos todos eles. O testamento. Lede o testamento. Antônio, forçais-me, então, a ler o testamento? Sendo assim, vinde em círculo postar-vos ao redor do cadáver, porque eu posso apontar-vos o autor do testamento. Posso descer? Consentireis que o faça. Cidadãos, vinde para cá. Segundo cidadão, descei. Antônio desce da tribuna. Terceiro cidadão, estais autorizado a fazê-lo? Quarto cidadão, façamos um círculo. Primeiro cidadão, afastai-vos do ataúde, afastai-vos do corpo. Segundo cidadão, demos lugar para Antônio, para o muito nobre Antônio. Antônio, não me aperteis tanto. Afastai-vos um pouco. Cidadãos, recuai. Espaço. Recuai. Antônio, se lágrimas te verdes, preparai-vos neste momento para derramá-las. Conheceis este manto. Ainda me lembro quando César o estriou. Era uma tarde de verão, em sua tenda, justamente no dia em que vencerá os fortes nervios. Vede o furo deixado pela adaga de Cássio. Contemplai o estrago feito pelo invejoso Casca. Através deste apunhalou o muito amado Bruto, e ao retirar seu aço amaldiçoado, observai com cuidado como o sangue de César o seguiu, como querendo vir para a porta, a fim de convencer-se se era Bruto, realmente, quem batia por modo tão grosseiro, porque Bruto, como o sabeis, era o anjo do finado. Julgai, ó deuses! Quanto o amava César. De todos, foi o golpe mais ingrato, pois quando a Bruto viu o nobre César, a ingratidão mais forte do que o braço dos traidores, de todo pôs por terra. O coração potente, então, partiu-se e, no manto escondendo o rosto, veio cair o grande César justamente ao pé da estátua de Pompeu, que sangue todo o tempo escorria. Que queda essa, caros concidadãos? Eu, vós, nós todos nesse instante caímos, alegrando-se sobre nós a traição rubra de sangue. Ó! Oh, vejo que chorais, que sois sensíveis à impressão da piedade. Delicadas lágrimas derramais. Mas chorais tanto, bondosas almas, só de manto verdes do nosso César, cheio, assim, de furos. Então olhai para isto, o próprio corpo de César, deformado por traidores. Primeiro cidadão, ó espetáculo lamentável. Segundo cidadão, ó nobre César. Terceiro cidadão, ó dia de luto. Quarto cidadão, ó acelerados. Ó traidores. Primeiro cidadão, que espetáculo sangrento. Segundo cidadão, queremos vingança. Cidadãos, vingança. Vamos procurá-los. Fogo. Morte. Fogo. Matemos os traidores. Antônio, para aí, com cidadãos. Primeiro cidadão, silêncio. Ouçamos o nobre Antônio. Segundo cidadão, queremos ouvi-lo. Iremos para onde ele for. Queremos morrer com ele. Antônio, bons e amáveis amigos, não desejo levar-vos a uma súbita revolta. Os autores deste ato são honrados. Ignoro as causas, pai, particulares que a este extremo os levaram, mas são sábios, todos eles, e honrados, e de certo vos dariam razões do que fizeram. Não vim aqui roubar vós, meus amigos, o coração. Careço da eloquência de Bruto. Sou um homem franco e simples, como bem o sabeis, que tinha o mérito de amar o seu amigo, o que sabiam perfeitamente quantos permitiram que eu viesse falar dele. Pois é fato, não tenho espírito, valor, palavras, gesto, eloquência e a força da oratória para inflamar o sangue dos ouvintes. Contento-me em falar tal como falo, simplesmente, dizendo-vos apenas o que todos sabeis, e ora vos mostro as feridas do nosso caro César, pobres bocas sem fala, concitando-as a falarem por mim. Se eu fosse Bruto, sendo ele Antônio, agora aqui teríeis um Antônio capaz de levantar-vos o espírito e em cada uma das feridas de César uma voz pôr, que faria revoltarem-se as pedras da alta Roma. Cidadãos, revolta, sim. Revolta. Primeiro cidadão, queimaremos logo a casa de Bruto. Terceiro cidadão, então partamos sem demora. Peguemos os traidores. Antônio, com cidadãos, ouvi-me. Vou falar vós. Cidadãos, que fale Antônio, o muito nobre Antônio. Antônio, sabeis, amigos, o que estáis a ponto de realizar? Em que mereceu César ser a tal ponto amado de vós todos? Ah! Não sabeis. Preciso, então, contar vós. E o testamento, já vos esquecestes, de que falei há pouco. Cidadãos, é certo. É certo. O testamento. Ouçamos a leitura do testamento. Antônio, aqui vo-lo apresento, com o selo ainda de César. César deixa para cada romano em separado 75 dracmas. Segundo cidadão, nobilíssimo César. Vamos vingar a morte dele. Terceiro cidadão, ó real César. Antônio, ouvi-me com paciência. Cidadãos, olá. Silêncio. Antônio, além disso, deixou-vos seus passeios, caramanchões privados e os recentes jardins por ele feitos neste lado do Tibre. Sim, deixou vós, para sempre, para vossos herdeiros, como pontos de diversão comum, porque pudesseis passear e distrair vós. Foi um César, realmente. Outro igual, quando teremos? Primeiro cidadão, nunca. Nunca. Sigamos para a praça sagrada, a fim de o corpo ali queimarmos, e constições as casas incendiemos de todos os traidores. Carreguemos o corpo. Segundo cidadão, trazei fogo. Terceiro cidadão, derrubemos os bancos. Quarto cidadão, derrubai logo janelas, cadeiras, o que for. Saem os cidadãos, com o corpo de César. Antônio, que vá por diante. Desgraça, estás de pé. Toma ora o curso que bem te parecer. Entra um criado. Então, amigo. Criado, senhor, Otávio já chegou a Roma. Antônio, onde está ele? Criado, em casa estão de César, ele e Lépido. Antônio, vou já visitá-lo. Chega a tempo. A fortuna está alegre, assim disposta, não nos regateará coisa nenhuma. Criado, ouvi quando ele disse que teriam Bruto e Cássio, a galope, como loucos, ganho as portas de Roma. Antônio, é que de certo souberam da disposição do povo agitado por mim. Leva-me a Otávio. Saem. 89. Cena 3. O mesmo. Uma rua. Entra o poeta Cina. Cina, sonhei que César eu nos banque. Teávamos. A fantasia tenho assoberbada por ideias sinistras. Sem nenhuma vontade me acho de sair de casa, mas algo a isso me obriga. Entram cidadãos. Primeiro cidadão, como vos chamais? Segundo cidadão, para onde ides? Terceiro cidadão, onde morais? Quarto cidadão, respondei diretamente a cada um de nós. Primeiro cidadão, sim, e em poucas palavras. Quarto cidadão, e com sabedoria. Terceiro cidadão, e com franqueza, é o que vos aconselhamos. Cina, como me chamo? Para onde vou? Onde moro? Se sou casado ou solteiro? Então, para responder diretamente a cada um de vós, e em poucas palavras, com sabedoria e franqueza. Sabiamente direi que sou solteiro. Segundo cidadão, o que equivale a dizer que são loucos os que se casam? Receio que essa resposta vos possa custar caro. Sina, diretamente, vou aos funerais de César. Primeiro cidadão, como amigo ou como inimigo? Sina, como amigo. Segundo cidadão, isso foi diretamente respondido. Quarto cidadão, e agora, brevemente, quanto à morada? Sina, moro perto do Capitólio. Terceiro cidadão, vosso nome, senhor, francamente. Sina, francamente, meu nome é Sina. Segundo cidadão, despedaçai-o. É conspirador. Sina, eu sou o poeta Sina. Eu sou o poeta Sina. Quarto cidadão, despedaçai por causa de seus maus versos. Sina, não sou o conspirador Sina. Segundo cidadão, pouco importa, tenho o nome de Sina. Tiremos-lhe do coração apenas o nome e deixemo-lo ir. Terceiro cidadão, despedacemo-lo. Despedacemo-lo. Fogo. Tições. A casa de Bruto. De Cássio. Queimemos tudo. Sigam alguns para a casa de Décio, outros para a de Casca, outros para a de Ligário. Vamos. Vamos. Saem. Ato 4. Cena 1. Roma. Um quarto da casa de Antônio. Antônio, Otávio e Lépido, à volta de uma mesa. Antônio, estes também têm de morrer. Os nomes estão assinalados. Otávio, e vós, Lépido, tendes o irmão marcado para a morte. Concordais? Lépido, sim, concordo. Otávio, assinalai-o, Antônio. Lépido, mas com a condição expressa de que Públio não viva, Marco Antônio, filho de vossa irmã. Antônio, não viverá. Vede, com risco apenas o despacho. Mas Lépido, ride até a casa de César buscar o testamento. Precisamos fazer nele alguns cortes onerosos. Lépido, onde vos encontrar depois? Aqui. Antônio, aqui ou no Capitólio. Sai Lépido. É um homem fútil e de nulo mérito. Só serve para dar recados. Justo vos parece que o mundo dividido, como vai ser, em três, fique ele sendo dono de uma das partes? Otávio, fazeis dele esse juízo. No entanto, lhe pedistes a opinião sobre o nome das pessoas condenadas à morte em nossa lista negra de proscrições. Antônio, já vi, Otávio, mais dias do que vós. Se sobre esse homem acumulamos honras, por que peso nos poupemos de fardos infamantes, ele as carrega tal como ouro ou burro, que geme sua sob a carga ingente e é tocado ou levado pela estrada que bem nos aprouver. Levado todo o nosso tesouro ao ponto que queríamos, dos fardos aliviamos e o deixamos como burro sem carga, porque a solta as orelhas sacuda e se regale nas pastagens do estado. Otávio, procedei como quiserdes, mas é um bom soldado, valente e experimentado. Antônio, meu cavalo, Otávio, também o é, por essa causa lhe dou sua ração. É uma criatura que ensinei a brigar, virar depressa, correr para atacar, parar de chofre, e cujos movimentos são regidos pela minha vontade. Em muitas coisas Lépido é apenas isso. É necessário adestrá-lo, educá-lo, dirigi-lo. É um sujeito de espírito acanhado, que se alimenta só de rebotalhos, de imitações, apenas, fora de uso, já bastante surradas, que ele adota por moda. Só fala a seu respeito como de um instrumento manejável. E agora, Otávio, ouvi coisas grandiosas. Bruto e Cássio aliciam muita gente. Precisamos opor-lhes resistência o mais breve possível. Para tanto assentemos de vez nossas alianças, conquistemos amigos e ponhamos de pé todos os meios. Por enquanto, reunamo-nos, a fim de decidirmos como contar certos assuntos graves e a maneira segura de podermos fazer face aos perigos mais urgentes. Otávio, façamos isso, pois nos encontra. Mos amarrados ao posto e por inimigos numerosos aquados, sem contarmos que muitos que o arriem, é o que temo, no coração escondem mil perfídias. Saem. Cena 2. diante da tenda de Bruto, no acampamento perto de Sardes. Tambor. Entram Bruto, Lucílio, Lúcio e soldados. Titino e Pindar entram por outro lado. Bruto, alto lá. Lucílio, dizei assim e fazei alto. Bruto, novidades, Lucílio.